Paulo, boa tarde, Itan 3804, Livro, outra escuta. 3804, da passagem... 3809, direto a Latam. Só um instante. Golo 328, dê passagem ao TAM, ok? Armada é a posição, Golo 3804. 3804, portão 5, Alfa e Juliette, está autorizado. Alfa Juliette para o 5, obrigado. 3804. Golo 328, após o TAM, prossegue via Alfa mesmo, ingresso Juliette, portão no 0. Alfa Juliette, portão 10, Golo 328. Será o número 2 no setor, o 3193? Aguarde para pushback. Aguarde. ...24, livre pouso no 0, vento no 30 graus, 109. Livre pouso na 10, gol 109. 754, ciente, aguarde cópia. Aguardando cópia, agora 754. O gol no 328, eu corrijo a informação, o portão ainda está ocupado, ok? Aguarde para ser ingresso no pátio, mantenha antes da Juliette. A mantenha antes da Juliette, gol no 328. ...697, desça para 5.013. Control de Salvador, azul 4089, passando 1500 para 360, saída da EL. Azul 4089, suba ao 360, vigilância. 360, azul 4089. Azul 4222, desça para 2500, autorizado ILS. 2500, autorizado ILS para 2222. 93, livre push, chame-táxi. O gol 9225 vai aguardar para push, ok? Devido à liberação do portão 10 e o número de aeronaves do ponto de espera, ok? Só mais um instante já libera seu push. Ok, vai ficar aguardando 9225. Tango Romeu via corredores, reporte rotatório visual com 17 pessoas a bordo. Para puxa acionamento. Gente, aguarde e puxa acionamento 612 ou 6721. Aguarde para puxa acionamento 6721. Brip 5491, autorizado 3 mil pés. 4 a 1. Boa tarde, bom dia, 35267, ponto de espera da 109. 35267, mantenha o ponto de espera. Mantém. Gol no 924, solo azul no meio, direito no 219, boa tarde. Direito 219, boa, 924. Sente, de novo, liberal, boa tarde. Ajuste no 0 no 3, reporte ingresso no 7. Reporte no 0. 0 para chegar no pátio de pessoal 02. Filima ali, mantém no 7. Positivo, tem quantidade de taxiado na baixa altura até 3, se autorizar. Não, tem livre decolagem, vento 1 no 20 graus, 099, o meu Foxtrot Lima. Positivo, tem decolagem o meu Fox. Web 5728, livre da colagem no 0, vento no 20 graus, 099. Livre da colagem 5728. Trip 5267 após o web, ali mantém no 0. Ali mantém o trip. Solo pronto para o TAC, TAM 3193, 141 a bordo, 3177, autonomia, alternativa confirmada. Juliette Alfa no ponto de espera 286-1003, o ajuste 3193. Juliette Alfa, ponto de espera 286-1003. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Romeu Fox Lima. Romeu Fox Lima, mil pés, corredor Axé. Positivo, vai manter mil pés, corredor Axé, Romeu Fox Lima. Índia Eco Serra, na escuta. 5728, Ecolado 118, controle 1998, bom voo. 98, obrigado. Vai prosseguir para o ponto de espera, o senhor ingressa para o portão 10. Certo, no 322. Gol 9225, após o tráfego da companhia que vai estacionar no portão 10, está livre o seu pushback. Após o tráfego da companhia, está livre o pushback, estacionamento 9225. Gol no 806, cópia. Prossiga no 806. Aracaju autorizado, 190, decolagem no zero esquerda, Puca, Aracaju, 1198, 5063. Autorizado, Aracaju, nível de voo 190, decola do 190, na saída Puca, Aracaju, controle 119.8, transponder 5063, 18206. 206, tá correto, em pronto. 1754 da Gol Cópia. Prossiga na escuta, agora 754. Autorizado Campina Grande, 390, Pesulu 10, decolagem no zero esquerda, Puca Zipar, 1198, 5064. Valeu, solicitado Romeu Padua, Rotatório. Autorizado. Obrigado. Contra, você poderia repetir a informação, porque no mesmo momento o Idiota Sierra transmitiu intercortando a sua informação. É, para ele prosseguir na frequência livre de coordenação, se ele for direto destino, na frequência livre o tempo todo. Caso ele vá pela ilha de Taparica, frequência livre coordenar com Vera Cruz. Após o gol que está ingressando no PAS, está livre para o estacionamento para o Web 6721. Antes para Juliette, gol 924. Gol 924, posição 01, está autorizado ingresso. 01, autorizado ingresso, 924. Romeu, Mike Charlie, cópia. 22, está na final, ele é. Torre 18-6. Curva à direita, Dael Leda, após Leda Sagaz. 1-1-9-8-5-0-5-5, transponder. Zero controle 1-1-9-8, uma boa tarde. 19-8, tenha boa. Obrigado, bom voo, até a próxima. Azul 4089, obrigado, chame Recife 1251. Ah, 251, obrigado, até mais, bom trabalho. 5491, mantenha 3 mil pés, autorizado ILS, tráfego na sua posição de 10 para 11 horas, com rumo leste, mantendo 1500 pés. 5491, tá certo, outro tráfego. Controle Salvador, trip 5267, decolado. 5267, contato, sobe ao 400. 400, grato. Gol 697, reduza para 220. 2209, Juliette de Bravo, acione 0115. 3605, visual com tráfego na final? Afirmo 3605. Após passagem do tráfego, ali mantém, então 3605. Juliette de Abravo, prossiga para o controle. Sente, reporte pronto para o lançamento. pessoal com a onda certa pelo Quebec Sul, pelo Tango Romeu. Que o Tango Romeu mantenha a proa da rotatória e chame a torre 18-6. Tem manter a proa da rotatória 18-6 pelo Tango Romeu. Não, só pra te copiar, galera, essa onda. Torre, queima o Tango Romeu. 5267. Autorizado. Grato. Nível 1-0, direto, decola da 1-0, curva esquerda na Conde, controle 1-1-9-8, transponda 5033. Natal 110, direto, decola da 1-0, curva esquerda no perfil da Conde, controle 5098, 5033, transponda, está proporcionado aqui, pastor. Livre acionar, chama táxi. Tchau, Patão, confirme a intenção do voo. Fox Lima, vai passar o farol da barra, frequência livre para coordenação, reporta o tráfego sentido oposto, passando o caixa pregos. No 44 Recife, qual a autonomia? 149, 3 horas e 30, alternando Recife, senhorita. Gente, no 49, Recife 330, táxi autorizado, via Juliette Alfa, ponto de espera da 90, torre 1-1-8-6-8-8-9-0-3. Juliette Alfa, 108-6, justo no 0-3, tem livre, táxi web 6, 7-2-1-1. Sola Azul 4222, na sua escuta, boa tarde. 4222, importante da táxi web Juliette. Portaria para Juliette, Azul 4222. Solo Salvador, o gol 9225 para o táxi com 1.92 a bordo, 3 horas e 10 minutos e oferta campida. Táxi autorizado, via Juliette Alfa, ponto de espera Dona Zero Torre, 1.86, 1.03, o gol 9225. Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, camarada 26, após o ponto do gol, 9225. Sônia Fotero, agora se copia. Autorizado Veracruz, 500 pés, decolando 7, curva direita via litoral, controle 1-1-9-8, transponder 0121. Prossiga. Precisa pro de Bidev para as meninas da nossa casa, senhor? Aguarde. Tá, gente. Obrigado, boa tarde, senhor. 1.700 pés, condições visuais, pode voar direto da Elcha? É 3605, contato na decolagem, submantenha 360, após 2000 Leda. Muito obrigado, só 2000 Leda. Pode ser do hotel, chama 3806, pastor do 7. Azul 4222, na passagem mãe da Gola Juliette, após ingresso remoto 1-4. Ok, a remoto 1-4, confirma? Remoto no 4, afirmativa, após o bang da Gol. Pode, tá ok, após o bang da Gol, remoto no 4, Azul 4222. Para o pushback, acionamento, bônus 754, ponte 4. Sou 754, autorizado, chama táxi. Marei táxi. Tip 5267, foi na pro de bridge. 5267, bridge, grato. Fico por espera da 1-0. Webjet 6721, mantém a volta de espera. Mantém, quanto espera o Web 6, 7-2-1-0. Por número 7, complete a aproximação e chame torre em 718-612. Trip 5267, cruzou 1-4-0, chame Recife 251, alternando 3-3-2-5. 251-3-3-2-5, trip. Salvador, boa tarde, Xamé 6320, sem informação Lima. Xamé 320, sem identificação, deu se manter um 050, chegada Mari. Identificou 050 na Mari. Salvador, Ogon 697, bom dia. Bom dia, Ogon 697, mantenha aproximação, aguarde pista livre. Kilton Romeu, livre pouso, vento 120 graus, 10 nós. Realizado o pouso, Kilton Romeu. Pastor Orocete para o cruzamento na hotel. Siga Juliette em Desulu. Juliette em Desulu, confirme o POB? 08, tá bom. Metro 1003, via corredores em fundo de parede. Salvador, batalha, informação, Lima. Boa tarde, Oxiné 6315. A identificação desse mantém 040, chegada bom. Tá todo, ficou bom. Prossiga. Confirmo. Inclusive, está autorizado Kitap. Confirma 6315. Solicita a Cor de Bonfe para Brasil. Cor de Bonfe está livre. 6315. Tango tem livre ingresso na 17. A linha e mantém na 17 por enquanto. Charlie Alfa Tango. Tango Romeu observando o helicóptero, tem livre ingresso ao parte 5, o vento, o solo foi aos 3-0. Para o ataque do Bono 754, alterno Fortaleza, 4 horas e 23 minutos com 8-4 a bordo. 4-23, Fortaleza, 8-4 a bordo, táxi à direita, PNJ Alpha. Ponto externo no 0, torre, no 86, ultimate no 03. Aqui, táxi à direita, ponto externo no 0, 38,5, gol no 7-4. 7721, visual com tráfego na ponta final. Primativo, senhor, está visual com gol na final, 71. Após passagem do tráfego nacional, a linha mantém o WebJet 6721. Posso curso voo, a linha mantém na 10. São 3193, decola os 37, controle 119, decimal 8, boa tarde. 198, boa. Charlie Alfa Tango está fora do solo. Charlie Alfa Tango aos 31, no controle 119, decimal 8. 1998, Charlie Alfa Tango. Oi, o pastor no 7. Pastor 17, já vai ser autorizado para cruzamento, aguarde. Batiu. E autorizado após a passagem da nave, cruzem um segundo. E Salvador, Matheus está ingressando no litoral, destino Serra Novanda, Vitor Romeu. Ciente, litoral sul, 500 pés amigo, na escuta, 1003 volt, através do Prota Barra, Charlie Alpatango. Tomará, Charlie Alpatango. Então 3605 cruzou 1-3-0, agora com Recife 251, alternando 3325. 1-3-3-3-5, está 3605. 1-3-5-1, alternando 1-3-3-25, está 3605. 97 solo aos 3-2, livrando a direita, táxi via. Vai chamar o solo em 1-2-1-9. Viva a direita, solo 2-1-9, gol 1-6-9-7. Metro 320, desça para 3.000 pés, altímetro 1-0-3. 1-0-3, descendo para 3.000, outro metro 320. Salvador, boa tarde, gol 9-2-2-5, tá pronto. 9225, ciente. Mantenha o ponto de espera. Webjet 6721, livre decolagem, vento 130 graus, 09. Tá iniciando o F6721 do livro de decolagem. Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, 1697. O 9225, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 9225. Juliette Nizulu, confirme o, a sua procedência. Procedência Cairo Lourenço. Cairo, sim, informe o visual com campo. Visual com campo, vai passar Paripe. Uma boa tarde. 19-8, boa tarde, web 6721, Juliette. Controle Salvador, muito boa tarde, web 6721, tá na sua escuta, decolado, tá cruzando agora 1800 pés. Web 6721, no contato, radar decolagem, sub mantém o 310, sai da Momo. 310 na Momo, web 6721, grato senhor. Voo 9225, livre decolagem, ventou no 30 graus, 129. Ventou no 9. Decolagem, 090. Aproximação desse para 2 mil pés, inicia a redução agora. Informe estabilizado no localizador. Juliette em Zulu, chame torre em 1862. 1862, grata. Para o controle que efetuou a chamada, foi o Lima, Papa Mike. Zulu. Juliette, Índia, Zulu, chame final da 17, encurtando a medida do possível. Vento 130 graus, 109. 130 graus, 109, autorizado a encurtar final. Está presente, reportará a final de seguida. Posição normal, confirmando o POB. Mantenha o ponto de espera. Baitos e Santos informam através do farol da barra. Informam o tráfego do Tchalha Fatango, 500 pés, próximo ao litoral de Salvador, aproximando-se do farol da barra, prosseguindo para Veracruz. Fique atento ao tráfego, ok? Fica atento ao tráfego. Voo 9225. Voo 9225, contato radar decolagem, submantenha 380, saída da EL. 380, saída da EL, 9225. A 3193 cruzou 150, chame Recife. 1251, alternando 3325. 251, 3325, obrigado, 3193. Agora com 1,5 milha positivo. Afirmativo, Juliette em Zulu, livre pouso, pistão no 7, vento 130 graus, 109. 30 graus, 109, autorizado, pouso na 17, Juliette em Zulu. Pastor no 7, ele mantém. Mantém, 6315, desça para 3 mil pés, o altímetro 1013. 3.000 com 1.013, 63, 1.5. Ok, o Lima. Lima Papa Mike está atento ao seu tráfego. Fique atento ao Lima Papa Mike também, te olha para trás. Frequência Lima 2345, mantenha contato bilateral com este controle, caso necessário. Controle 1198, transponder 5111. Quando nós descobrimos, eu puxo o canal. Salvador, voo 600, Natal autorizado, 370, fiel Pérez Zulu 10. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Fuca, transição Zipar. Controle 1198, transponder 5110. No 600, chama puxa e fala. Zero, saída Puca, agora no 754. Tô 3661, Ilhéus autorizado, nível 240, via Golf 677. Decolada 10, curva direita, saída da Euleda. Controle 1198, transponder 5114. 0 autorizado, Golf 677, decolando 10, da Euledo. 198, controle 5114, eu transformo em 3661. Confirmando 3661, solicito 140 ou 240? 140, senhora. Afirmativo, então vamos lá, corrigindo, nível 140 autorizado, chama puxa acionada. Chamaremos puxa acionada, obrigado, senhora. Fala, boa tarde, 3201, duas horas, eu estou na terra. Gol no 806, copiei 2 horas, e o resto? Bom, 173 a bordo, Recife. 173 qual alternativa, Recife? Vem me dizer. Alternativa? Recife, gente. Táxi autorizado, via direção, composto pelo 10. Corre, 186, altimetro 90 no 3. 806. Gente, via Juliette Alfa, ponto espera 206. Gol no 806. Obrigado, telefone. É. Estou 3805, cópia. Prossiga. 3805, Guarulhos autorizado, 340, via Operuísque 50. Decola pistão 10, primeira curva à direita, saída da Euleda Bidev. É. Controle em 119.8, transponder 5102. Oxe, aguarde, Romeu Cabral. Web 6721, cruzou 150, chame Recife 2545, alterno 2085. Chama 2545-2085, Web 6721, obrigado, senhor. Boa tarde. Juliette de Abreu já coordenou com os tráfegos locais? Livre lançamento, Juliette de Abreu. Também é próximo, ponto 0 da Mandela, pronto. 1806, mantém o ponto de espera. Mantém a posição, boa noite, 06. 18.62. 8.6, Papá Romeu, Oscar Bravo, controle. Cancelado, decolou de Costa Azul, já passando por Iguaçu, senhor, vai com o de Salvador, vai mantendo 110 com a bordo. Com código 0123, Romeu Oscar Bravo. 0 único a bordo? Único a bordo, senhor. Confirma o local de sobrevoo mesmo? Prato Flamengo Itapuã. Ciente, o TLB? 03 no TLB, acionamento táxi, torre no 186. Governador, boa tarde, acionamento 6320, Lebron, instruções. 6320, Alfa Juliette 07, portão. Alfa Juliette 07, Lucas, 6320, obrigado. Bravo já avisou algum campo? Avisou, senhor. Chame Toy agora, 118.612 para ingressar no circuito de tráfego. 118.612. Vai ser possível, não devido ao tráfego na final, mas devido ao tráfego que